Rádio Braganda. 18 horas. A Rádio Braganda apresenta A Hora da Ave Maria. Queridos ouvintes do programa da Ave Maria, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco. Provai e ver quão forte é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E é certo que Ele nos consola em todas as nossas aflições, desde que o busquemos sinceramente do fundo do nosso coração. Ele vem em nosso auxílio. Santa Maria, ela depositava todas as suas aflições nas mãos de Deus. Vivia a palavra, confiava, era obediente a Deus. Colocava os seus projetos de vida nas mãos de Deus. E hoje, nós vamos aqui, neste horário mariano, saudar a Mãe de Deus e nossa, e pedir que ela nos dê a mão e nos dê a segurança. Amém? O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Queridos ouvintes, alegrai-vos, vós todos, porque grande há de ser a recompensa no céu que um dia tereis. Confie. Deus misericordioso apresentou aos apóstolos a transfiguração do Senhor Jesus na glória, junto a Abraão. Para quê? Para nos confortar, nos trazer a esperança do maravilhoso encontro que é o encontro com Deus, né? Por isso, preparai-vos. Preparai-vos nesta caminhada terrena para o encontro com Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Que Nossa Senhora nos dê a mão nesta caminhada de preparação para o encontro com Deus. Uma boa noite a todos os ouvintes do programa da Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Todo mundo está ouvindo. Estamos chegando. Muito boa tarde para você que se liga na nossa programação. Tudo bem, Odelim Medeiro? Suave na nave, como diz. Como dizem por aí, vou falar pra você, viu? Como é que foi o final de semana? Tranquilo? O senhor foi bem? Boa tarde pro Luciano Cardoso. Boa tarde pra Maria. Boa tarde pra quem mais aí que tá ao vivo. Você comeu costela? O senhor fez costela? Tá certo, né? Eu pensei que cozinhar hoje qualquer um faz, né, meu, né? YouTube ajuda. YouTube ajuda. Boa tarde, deixa eu só ver quem tá aqui comentando já, pra galera que tá assistindo a nossa programação. Não sei o que aconteceu com o meu Facebook aqui nesse notebook, eu não entra nem que a vaca puta, viu? Não sei o que acontece, mas enfim, vamos continuar mesmo. A gente vai entrar tudo aqui.